Tony Salvador, Lutã 3399, pronto para pushback no 08. 3399, está autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi 3399. Salvador, o TAM 3399, 152 a bordo, 4 horas e 10, alternando galinhão, pronto para trás. TAM 3399, está autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, chamará pronto no ponto de espera. Pátio 1, Índia, pronto no ponto de espera da 103399, chamará. Perdão, zero pronto, 3399. 3399, está autorizado a linha e decolar posição 0, o vento 1, 0 graus, 049. Autorizado a linha e decolar 0, tá 3399. Alô, Salvador. Salvador, bom dia, aqui é o Alfa Vitor Quebec. Beleza, 1-2, 1-9? Pode repetir, por favor? Por gentileza, 118.9.95. 1-8.9.95. 1-8.9.05. Decimal 9.5. 1-8.9.05. Negativo. 1-8.9.5. Ok. Salvador, bom dia, aqui é o Alfa Vitor Quebec. Botão 3399, decolado Alves 13, chame controle 120.8. 308, bom dia, bom trabalho. Prossiga, Alfa Vitor Quebec. Estamos aguardando aqui, estamos querendo se preparar para rebocar a aeronave, ok? Controle, bom dia, Botão 3399, saindo da El, passando 2. Bom dia, TAM 3399, contato, submantém nível 360, na saída da El Leda, após bridge. Da El Leda, bridge, né? Estamos aqui na remota 12, iremos para o finger número 8. Ciente, Alfa Vitor Quebec, reporte ao TEF. Ok. Bridge da Prefeito 399. Direto Leda, são 3399. Leda, 3399. Então, 3399, chama Recife agora, frequência 251, no alterno 33, decimal 95. 251, 3395, senhor. Bom dia, bom trabalho. Boa viagem. Salvador, é o Sam Mike, antes de papar na posição 9. Alva Vitor Quebec, tá na escuta do Salvo? Alva Vitor Quebec, na escuta. Alô, aqui é Alfa Vitor Quebec, me escuta. Sim, a gente poderia confirmar o término do reboque? Olha, estamos aqui com um problema técnico aqui, tá ok? O pushback não está conseguindo puxar a aeronave. Nós estamos tentando aqui tirar da pista, mas estamos aqui já no meio do caminho para rebocar a aeronave. Sim, aqui é Alfa Vitor Quebec, reporte o término. Ciente. Salvador, Salvador, é o Sam Mike, tem que papar na posição 9. Prossiga, Mike, antipapá. Sim, se reporte ao término, Mike, antipapá. Solo, Salvador, Alfa Vitor, Quebec. Prossiga, Alfa Vitor, Quebec. Eu quero informar que o Comércio 10 vai ter na feira física aqui. O pushback está com pane, ok? Estamos parados aqui próximo, em frente ao Figueroa, ok? Gente, Alfa Vitor, Quebec. Salvador, Alfa Vitor, Quebec. Diga Alfa Vitor, Quebec. Dando prosseguimento ao pushback aqui, tá ok? Sim, Quebec, em Fonte Alteza. Positivo. Salvador, Alfa Vitor, Quebec, aeronave taxiada, parqueada, obrigado. Gente, Alfa Vitor, Quebec.